jornais estão pingando sangue. A miséria é uma gangue que está cada vez mais perto. A gente é a vítima ou suspeito, e pra viver desse jeito é melhor ir pro deserto. Os aviões vomitam suas bombas, os soldados fazem rondas para espancar o homem. Morrem pela divisão de terra, a ganância vira guerra e mata mais do que a fome. Jesus está pra voltar, pra dissipar esse mal. Eu quero ver meu Jesus governando com seu poder triunfal. Faz da droga seu escape e quer conseguir destaque com ideias infernais. Usam a cabeça e a ciência pra matar a inocência com abortos imorais. Nas ruas a nudez está exposta, tudo que o diabo gosta esse mundo está fazendo. Mas uma esperança está de pé para aqueles que têm fé. Jesus Cristo está descendo, Jesus está pra voltar, pra dissipar esse mal. Eu quero ver meu Jesus governando com seu poder triunfal. Nos tribunais quem tem ganha a questão, o maior leva a razão e o pequeno é humilhado. Eu quero ver no dia do juízo os pequenos dando risos e os grandes condenados. Olhando esse mundo tão aquém, eu já sei que Jesus vem por aí com seu exército. Eu não sei o dia nem a hora, mas só sei que a vitória dos remidos está perto. Jesus está pra voltar, pra dissipar esse mal. Eu quero ver meu Jesus governando com seu poder triunfal. Jesus está pra voltar, dissipar esse mal. Eu quero ver meu Jesus governando com seu poder triunfal. Com seu poder triunfal. Com seu poder triunfal. Com seu poder.